agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e durante 30 minutos vou-lhe fazer companhia, trazendo para si sempre mais um pouco do tesouro português. Vamos ter aqui grandes fadistas hoje, grande representação da alma portuguesa. Vamos ficar agora com fadistas que você conhece bem, mas antes de lá irmos, em www.radioantenaweb.info ou então em geral, radioantenaweb@gmail.com, sabe que pode pedir os seus fados, fazer as suas dedicatórias, os seus pedidos. Nós depois passamos, isso é connosco. Depois do seu pedido, nós passamos o seu fado. Vamos então agora começar com Fado dos Azulejos, na voz de Carlos do Carmo. Depois, seguimos com Quase Imortal, na voz de Mafalda Arnoux. E terminamos esta primeira seleção do Diga Lá ao Senhor Fado com Marcha da Moraria, na voz de Amália Rodrigues. Três grandes fados, três grandes fadistas, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Azulejos da cidade, numa parede ou num banco, são ladrilhos da saudade, vestida de azul e branco. Bocados da minha vida, todos vidarados de mágoa, azulejos despedida dos meus olhos rasos de água. À flor de um azulejo, uma menina. Do outro, um cão que ladra e um pastor. Ai, moldura pequenina, que és a banda desenhada nas paredes do amor. Azulejos desbotados, por quanto viram chorar, azulejos tão cansados, por quantos viram passar. Podem dizer-vos que não, podem querer-vos maltratar. De dentro do coração, ninguém vos pode arrancar. À flor de um azulejo, um passarinho, um cravo e um cavalo de brincar. Um coração com espinho, uma flor de azevinho e uma cor azul luar. A flor do azulejo, a cor do Tejo, barco antigo ainda por largar. Distância que já não vejo, e enche Lisboa de infância, e enche Lisboa de mar. Já não vejo, e enche Lisboa de infância, e enche Lisboa de mar. Que a mim teima e não ficar calado. Quis

havemos de ir a Viana. Oh, meu amor, de algum dia, oh, meu amor, de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. E desta forma, chegamos ao fim de mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Amanhã voltamos para lhe trazer mais um pouco desta alma portuguesa. Desde já, volto a convidá-lo a pedir os seus fados. Poderá fazê-lo em radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Já sabe que esta alma portuguesa volta amanhã para lhe fazer companhia durante estes 30 minutos e trazer para si muito bons fadistas, grandes fados, grandes recordações e alguns fados bem recentes. Agora terminamos com Vaga no Azul Amplo, na voz de Ana Moura, e terminamos com Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo, na voz de Nuno da Câmara Pereira. Quem não se lembra? Grandes cantores, grandes fadistas, grandes fados, ao som das mais belas cordas de uma guitarra. Fique bem, tenha uma ótima tarde, um dia repleto de boas energias, uma tarde repleta de muito bons momentos e, se for o caso de trabalhar, um bom trabalho. Se for um caso de descanso, um bom descanso. Fique bem e até amanhã. O Diga Lá ao Senhor Fado volta aqui na Antena Web para si, sempre, sempre, em português. En el centro del alma, mientras en cielo silente la nube se mece en calma, mientras en cielo silente la nube se mece en calma. Esta triste amargura vive en el cielo más alto, en la nostalgia más pura, vive en el cielo más alto, en la nostalgia más pura.